Aí playboy, Zé Povinho, principalmente grupo invejoso. Mais um motivo pra vocês perder o sono, cuzão. Lado a lado, facção central, consciência humana. Eduardo, WD, Aplique, Dundum, Adriano, Taboão da Serra, Grajaú, São Mateus. O campo de extermínio tem a voz, truta. Junção, revolução, do lado leste da periferia de São Paulo, CH, lado sul, facção, salve, salve, nação brasileira, vamos, que a nossa revolução seja feita. Aí, até problema com polícia vocês tiveram, nós também tivemos, até nisso nós somos parecidos, aí demorou, facção e consciência humana, lado a lado. Maloqueiro, só monstro, 200, filha da puta. Formado, só criminoso na parada da rima. Firma, assim que chega. Grande estratégia, planejamento, quantidade, investimento, disposição pra agir, partir pra violência individual. A procura de estrutura, status social. Só mais um jovem disposto a matar ou ser morto. Fruto dessa sociedade massacradora. Filhos de operário da década de 60. Vítimas do regime militar. Vida dura, ditadura. O sistema vigente fecha as portas do horizonte. Revolução, nação. Ou parte pra guerrilha ou assume a alienação. Globalização, manipulação. É tanta humilhação pro povo. Não suporta que através do crime organizado rebela, protesta, abala os quatro cantos da estrutura da classe social. Acho normal que a violência exista. Ela é apenas mera consequência da falta de justiça, da existência de uma pá de falcatrua, ganância, corrupção, má administração. Moleque com pé no chão, homens com arma na cinta, exposição de sexo, tráfico de cocaína. Estratégia, planejamento, favela, favela. Quantidade, investimento, parceria, disposição, disposição. Inferno com suas FM, sua emissora, sua mídia, ou na laje, minha antena pra frequência terrorista. Fracassou sua fórmula de menudo nas crianças. Hoje o ídolo é o careca, ou de black, ou de trança. Sei como é difícil pra você ver novela. Com os carros, com rap no último na sua janela. Enquanto você tava pondo silicone na sua vadia, fizemos uma pivetada por 100%. Negro na camisa, hoje somos tipo as Farc, mas sem míssel, escopeta. Sou um exército de calça, larga e bombeta. Pergunta pra sua filha em quem ela se espelha. Na bruta de biquíni, na banheira da tela. Seu sonho é pousar na Playboy, na sexy, mostrar o making off no programa da Hebe. Por isso sou letal igual monóxido de carbono. Pra ovelha do meu rebanho não se perder igual cão sem dono. Dou assistência 24 horas sem carência. Apoio-se sem limite de consumo de letra. Tipo os boys do impeachment, tenho a cara pintada, mas não com tinta de faculdade. Cinco sangue da quebrada no dia a dia. Cursei minha psicologia, pedindo moeda com a minha mãe na porta da drogaria. Quantos meses, quantos dias, quantas horas, me humilhando pro meu irmão ter uma cadeira de roda. Quando o cuzão do meu pai morreu, e que Deus era sábio, deixou os bens pras amantes de nada pro Eduardo. Só que com o tempo vi que herdei algo com mais valor. Ingresso pra trilhar na estrada da dor. É necessário deixar pegada nas labaredas da vida. Pra tá credenciada, tá na nossa comitiva. A lágrima secou, virou escudo de aço. E o que pra comer olhava carro, hoje é soldado. Grande estratégia, planejamento, favela, favela. Quantidade, investimento, parceria, disposição, disposição. A heroína conduz um garoto ontem inofensivo. Hoje um monstro dentro da sua empresa. No dia da caça você é a presa. Você é o alvo na mira de um psicopata armado. Um homem violento, como não ser violento? Com tanta agressão social que nos mata por dentro. Sociedade fantoche e pobre, sábios humildes, excluído, ilhado, afastado, distante do extremo leste, sobreviventes da violência urbana. Grande estratégia, planejamento, favela, favela. Quantidade, investimento, parceria, disposição, disposição. Minha cultura é cruz de fita isolante na lotação. 40 buracos no mesmo corpo no pavilhão. A professora mentirosa quis me iludir na escola com livro hipócrita sem minha raça, minha história. Pau no cu do português que pisou aqui. Quero saber, ver e ler sobre o meu herói zumbi. O ensino que deveria ser o alicerce do homem. Tem moleque na oitava não escrevendo seu próprio nome. Tamo no front pra não te deixar órfão perdido. Sem outdoor ambulante das matas dos Estados Unidos. De coração pra coração, essa é a sintonia. Arrepia lembrar do dia da lágrima da tia. Desculpa mãe, no cinema da penitenciária. Comoveu o vereador da professora do coca. Esse é meu topo da Billboard, esse é meu Grêmio. Que não vai ser tirado de mim, nem por civil, nem por PM. Nem a cela gelada de presidente Bernardes. Arranha a ideologia do rapper de verdade. Entre o ônibus em chame, a faculdade fechada. A profecia do lunático aqui é concretizada. A inclusão de Z3, tem um mar de sangue no meu rap. Mas é você que manda pedaços de criança via satélite. Playboy é um George Bush em potencial, procurando seu Iraque pra testar o arsenal. Sei que te frustra não poder chicotear minhas costas, estuprar minha filha, me vender correntado pra Europa. Talvez minha parede não veja um disco de ouro, mas o prêmio já tá ganho se eu tirar o teu sono. Favela não tem bomba, é Super Hornet e Apache, mas tem FC e CH na linha de combate. Grande estratégia, planejamento, favela, favela. Quantidade, investimento, parceria, disposição, disposição. Grande estratégia, planejamento, favela, favela. Quantidade, investimento, parceria, disposição.